Thank you. the bomb to the city of Rio. The US has another one made to him, and they've got a new to the boys out of it, and they 차가로보이니까다시신호가흐르고74, após o estado, curva esquerda na curva 050, estamos no solo pela radial 3002, sabe aqui? Houston para 086, no próximo para cancelamento do Dalton Pista 97. Pouso na pista no 7, parte principal, posição, revista 07.